Paisagem Xenon 099, autorizado final LS, reporte estabilizado localizador. 2000 no 019, reportará localizador, Sam 3198. Frango Lima, Kilo Zulu, no ponto de áudio Suda. Lima, Kilo Zulu, desça para o 080. 080, Lima, Kilo Zulu. 2, correção, 140 graus, 8 nós. Atenta ao eixo de decolagem aqui, tem alguns pássaros mais conhecidos como urubu no eixo de decolagem. Aqui. Mike Echo Delta, reporte no ideal para descida. Tem 02 a... desça para o 050. 050, 3896. Papa Romeo Índia, November Alpha, decolando 53. A curva é à direita, via axé. E chão controle 1208. 1208, até a volta. Camarada, controle 121, décima 8, Índia November Alpha, grátis até a regra. 120, ok? 120, décima 8. 120, décima 8, Índia November Alpha. Tá, 3896, desça para 2000 pés, ajuste no 019, livre da restrição em TAP, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, livre da restrição, ou no 019, reporte estabilizado, tá, 3896. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Índia no Viperal, decolou da 107, está subindo para os 1000 pés no corredor axé. 19 Alfa, mantendo 1000 pés no corredor axé, reporte no final da tarde. Reportará na sala da barra, o Índio no Liberal. Desculpa, Papá Romeu Lima, prossiga. Deixa eu falar. Boa. Nato 0140 com o único a bordo. Papá Romeu Lima apresentou o plano de voo, notificação? Aqui é batido, cara. Retorno para Decolo de Salvador? Decolou de Ciaratu com destino em Salvador, não no 7. Gente. Dá etapa, rapaz. Papá, Papá Romeu Lima, informa pessoas a bordo? Único a bordo, cara. 5? 0 único. Gente. Romeu Lima, chame torre 1 noite decimal 6. 786, grato, Romeu Lima. Yes, tá, 3198. 3198, chame torre 1 noite decimal 6. Obrigado, você já. Chaneme 140, chame centro Recife 125 decimal 45, alternativa 2685. 2545, 2685, Chaneme 140, boa tarde. Curta para baixa, o Papá Romeu Lima, tá visual o contrato. Senta. Tá 3198, na escuta a torre? Afirmativo, final 10. Cheque o trem de pouso, vento 140 graus, 8 nós, altímetro 1019. Informação de tráfego à sua esquerda, temos um helicóptero tipo Robson 44. Aproximará para a lateral da cabeceira 17, sem interferir na sua aproximação, pouso autorizado. Ok, checou o trem, Tente do Robson, autorizado pouso da ONU 0, tá, 3198. Triplo Papa Romeo Lima, tráfego avistado, vento 1,40 graus, 8 nós. Reporte controlado no solo da Bata. Vai reportar controlado na Bata, o Papa Romeo Lima. Tente, Força Aérea 2733, modificada ao 57, desça para o 070, vou ir na Pro de Bom. Aqui é a Canta, desça para 510, ao chão 019, reporte um através de pitó. Escuta. 595, autorizado Ilhéus, nível 140, Golfo 677, decolada 10, curva direita, da El, Lido Ilhéus, controle 208, transponder 5417. Autorizado, Ilhéus, nível 140, via Golfo 677, decolada 10 com curva à direita, saída da Léo, da Euleda, atenção Leda, é, transponder 5497, frequência do controle 120.8, 5595, por gentileza, você poderia coordenar junto com o controle Salvador o nosso nível para Ilhéus 120? Autorizado, nível 120, vai sair na saída coral agora, o 5595. Afirmativo, Ilhéus 120, a mudança no nível. E a saída agora coral, 35595 chamará quando parou o que estiver acionamento. Vou só confirmando que 595 vai acionar o transponder 0260. 0260, certo. 76. Alfa ponto de espera da 10 torre, 1186, altímetro 1099. No solo 59, libera direito, 219. Obrigado, até já. Até já. Romeu Lima. Solo da Bata 59, frequência livre, tem um bom dia. Romeu Lima. Solo, muito bom dia, eu tô 3198, liberado. 3198, Alfa Juliette 02, portão. Alfa Juliette para o 02. Graus com 8 nós, pista 10. Autorizado pouso na 10, tá? 3896. Delta, chame torre, 198, decimal 6. O circuito autorizado pela direita, pista 17. Reporte cruzando o final da pista 10, baixar travada, Eco Delta. Delta, conforme chame girando base para a final, pista 17, baixar travada. Direto Tango Delta, bom dia ainda. Observará o poser bus Satana, curta final, após autorizado aliás e manter a pista 10. Luiz, vou local no corredor forte autorizado no meu pé, decola da 17, curva esquerda, afasta até 20 milhas e retorna, controle 1208, aciona 0116. aí, Flick. Bora. Alisa. Estou Rio 9862, checo o rádio, a transmissão está muito baixa. Melhorou. Tafareza 4. Quero ver. Seguindo o 060 Lima Kilo Zulu. Gente, Lima Kilo Zulu. Nós chamamos táxi, vai incluir. É assim que a gente aprendeu, hein? É, fica agorando. Meia no solo 02, libera direito 219. Direito 219, 3296, conta. Checado o trem, 140, 89, pouso autorizado, Eco Delta, pista 197. Pouso Delta. Paulo Salvador, muito bom dia, tá 3896, livrou a pista. 3896, Alfa Juliette 06. Alfa Juliette para 06, 3896. Tem, Índia Nova Alfa. Para a descida, Lima Kilo Zulu, amigo. Lima Kilo Zulu, aguarde para a descida. P5728, desça para 2000 pés, ajuste 1909, livre da estreitada, velocidade a critério, repórter estabilizado o localizador. Gente, desça 2000 pés, livre da estreitada, repórter estabilizado o localizador. Lima Kilo Zulu, desça para 050. 050 Zulu. O 02733, desça para o 060. 060, 2733. Tango Direct, Tango Zulu, decolada 04, a curva é à direita, ingresse litoral 1 no meu pé, aguarde transferência de comunicações. Tango Zulu. Tango Zulu. Solo 05, libera a direita, parte 4, frequência livre estacionária, Eco Delta, tenha uma boa tarde, bom dia ainda. Papa Tango, Juliette, Tango Zulu, assim que cruzar na final da pista 35, transferência, controle 120, décimo 8, tenha uma boa viagem. É, tchau, bom dia. Valeu, Juliette, Tango Zulu, passando pela BH da cabeceira 35, na Goiás do Axé. Jet Tango Zulu, mantendo meu preso no corredor, até reporte Fala da Barra. Tente reportar a Fala da Barra. Eita, Lima, aqui o Zulu voltando. Eu siga? Porque a gente vai ficar aqui bastante alto se a gente não iniciar a descida agora. O que pergunta? Lima, Kilo, Zulu. Lima, Kilo, Zulu, desça para 3.000 pés, ajuste 1019. 3.019, Zulu. Aquilo Zulu, vetoração para sequenciamento. Lima Aquilo Zulu, para interceptar o localizador, curva à direita na proa 140, reporte estabilizado. Positivo, direita 140, reportará. Lima Aquilo Zulu. O Bravo Kilo Whisky, táxi autorizado. O Sikorsky da ONU já estaciona aí nas proximidades do seu estacionamento. Reporte para ingresso, pista 7, Bravo Kilo Whisky. Solo Salvador, o TP 595, posição remota 14 para o pushback estacionamento. 595, remota 14, autorizado, chama táxi. Autorizado, pushback estacionamento, chama para táxi, 595. Rio de Janeiro, Minutocop. Forma, o tráfego à sua frente, a 6 milhas, é um Boeing 738, seguirá como número 2 para a aproximação. Positivo, a intenção quando ao marcador é modificar e posicionar o 97. Gente. 2019, Lima, Kilo Zulu. 733. Localizado, localizador, pistola 0728. 9728, complete a aproximação, torre 198, decimal 6. 7826, completo para a torre, 5728. Rio 060, Fontaneira 2737. 02736, desça para 4.000 pés, ajuste 1019. 4.000 com 1019, 2737. Pista no zero, pode baixar a travada, tráfego avistado, objeto 5728. Baixado e travado agora, 5728. Ok, baixou e travou, pista 10, pouso autorizado, 130 graus, 8 nós, 1019 no altímetro. Gente, 1019 no altímetro, autorizado pouso, pista 10. Devido condições meteorológicas, estava abaixo do mínimo. Eu estou guardando a informação desatualizada, mantenha escuta e aguarda para cópia. Ok, gente, então guarda. Deve ser. No curso do localizador, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, chame torre 1836. Você mesmo. Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, reporte marcador externo, baixar travado. Você ir para 10 ou 17, confirme. 17, amigo, se eu autorizar, a gente já tá aqui mesmo, a gente já se modifica e aí faz um ajuste para baixo, sua direita 17. Chame pronto para modificação, Lima Kilo Zulu. Para a gente então solicitar a modificação e passe pela direita da 17. Ok, modificado ao 10 pela direita no 7, autorizado a critério do comandante, reporte nas curtas, checado ó, o Lima Kilo Zulu, o vento 120 com 10, 1019, no 0, 19 no altímetro. Paterá Azul. 71 a bordo, alterna, porte seguro, com 3 horas e 30 minutos de autonomia, está pronto para táxi. 3595, Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 1090, torre 1089, número 0090. Cruzado via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera da 10786, torre Salvador, tribo 5595, ciente do ajuste no 0090. Bravo, força aérea 1302. Serão 302, acende a indicação. Aero 1302, a gente ficou na proximidade, descendo para o nível 1110. Série 1302, vou em Mari, para a chegada Mari. Você pode plantar e decidir. Patango, Lete, Tango, Zulu, vou direto ao destino. É, de destino, da 253 do Lete Zulu. 95728 no solo, zona 3, libera a direita via taxi Eco 1219. Livra direita, chama agora 1219-5728. 0, decola da 10, é o Leda Bridge, controle 208, transponder 4547. 4247, correto, chama o Spec 4207. 2733, isso é para 2 mil pés, ajuste 1099, autorizado, final LS, aporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado, final LS, portaria estabilizado, força aérea 2733. Pouso, pistão 7, pouso autorizado, 140 graus, 89, Lima, quilo, Zulu. Autorizado, pouso 97, bastante travado, Lima, quilo, Zulu. Salvador, bom dia, gol 1260, informação mais, passa o 1170, restrição 1170. 1260, chega na mais, desça para 1130. 1130, chega na mais. Controle Salvador, trip 5595, decolou, agora cruzando mil pés, acendendo 120, sai decorar, não se escuta. Trip 5595, acende de cara. Identificou o trip. Mojo, código para 5417. 5417, ok. Controle de Salvador, força aérea 1302. Controle autoriza a descida para o 050. Força aérea 1302, descida para o 050. Força aérea 1302, descida para o 050. 1260, descida para 120. 120, 1260. Desça para o 060. 060, 1260. Trip 5595, contatada para 120, saída coral. 120, compreenda coral, trip 5595. Uno 260, está autorizado VoIP. Está presente VoIP, 1260. Salvador, Loura, pra 32, pô. Fica para o controle? Loura. Loura, 738, chegada Mari, desça para o 070. Já temos a Mari, Loura, pra 32. decolagem autorizada, Bravo Kilo Whiskey, 130 graus, 8 nós, pista 10. Correção, pista 17. Estabilizado no lock, o Força Aérea 2733. Torre 2733, complete a aproximação, torre 18866. Torre 18626-2733. Com 176 retradução para 2301. Não, 230, agora 143. Cruzado, cruzamento imediato. Aeródromo pode ir pro ar na praia de Buraquinho aguardando a transição de comunicações. Luiz, que chama o controle 120 nesse momento, até a volta, Bravo Luiz. Luiz. Só 2 mais 0, desça para 2 mil pés, ajuste 0019. 2 mil pés com 1019, voo 1260. Bravo Luiz, tô no meu pés no corredor forte. O 17738, eu sou para 2109. 2109, 738. Força externa, Força Aérea 2733. Força 2733, torre 18866. 18866, 2733. A nave que chamou Sol. Azul 4207 no 21. Tá pronto pro push? Firmo, senhor. 4207. Autorizado o acionamento, pushback em coordenação com a equipe de sol no 01, chama pro táxi. 4207 da Azul. Camarada táxi, obrigado. 38, desça para o 060. Lufa 0, 2733.